Alcoolismo. É um estado patológico que retira o indivíduo do contato com as agruras que percebe em torno de si mesmo. O álcool é colocado com o intuito de preencher alguma falta consciente ou inconsciente que o indivíduo não consegue suprir por outros meios. É em geral uma síndrome para a qual concorrem vários fatores psicológicos, dentre eles a carência afetiva, a impotência diante da vida, a incapacidade de aceitar seus próprios limites, etc. Suas raízes também se encontram na relação paterna, visto que é o pai quem provê os filhos do discernimento necessário na solução de conflitos. É, em geral, ele quem prepara e impulsiona o filho para vencer as dificuldades externas. A ausência do pai na relação com os filhos pode provocar essa dificuldade em lidar com o mundo e tudo que ele representa para o espírito, com sua complexidade cada vez mais crescente. Diante do alcoolista deve-se ter muita paciência e tolerância face ao embotamento afetivo provocado pelas doses cada vez mais altas que se permite tomar. É um doente como todos aqueles que se tornam usuários de drogas. O álcool se torna sua válvula de escape e fuga da realidade, tendo em vista sua forma de encará-la, como extremamente agressiva e implacável diante de um ego frágil e perdido. Falta-lhe alguém que lhe possa fortalecer e tornar-se momentaneamente seu referencial para que saia da confusão em que se encontra. Sua ocorrência promove um imprint psíquico, além da dependência física, que condiciona o espírito à sua recorrência. Por esse motivo, deve o indivíduo precaver-se contra as possibilidades de admitir para si aquilo que possa concorrer para que se inicie o processo de atração ao álcool. Ao alcoolista será sempre um risco pôr qualquer gole de bebida alcoólica na boca, face ao padrão psíquico de dependência. É fundamental recorrer sempre ao bom senso antes de fazer uso do álcool para que a pessoa não se esconda atrás de justificativas sociais como meio de não perceber sua real dependência. As pessoas que convivem com o alcoolista devem buscar ajuda nos campos espiritual, psicológico e médico, para conviverem com o doente, principalmente durante as fases agudas e crises de agressividade ou de alheamento da vida. A família deve recorrer à necessidade de conhecer e compreender qual o problema causador da busca pela fuga do álcool e tentar auxiliar o doente na solução daquele problema, que sozinho ele não tem conseguido resolver. Qualquer que seja o problema gerador, a afetividade para com o doente é o principal fator que propicia o início da cura, cujo processo, muitas vezes, é lento e difícil. Às vezes, ao doente, aliam-se espíritos também alcoolistas que dificultam as tentativas de ajuda. Nesse sentido, deve-se recorrer a tratamento especializado tendo em vista a gravidade do problema. O alcoolista, nas fases de sobriedade, deve se conscientizar de seu estado patológico e recorrer à ajuda especializada nos vários campos citados, pois, muito provavelmente, sozinho terá extrema dificuldade em sair do processo de dependência. Deve, também, voltar-se para dentro de si mesmo, tentando identificar qual é efetivamente seu vazio, isto é, o que está faltando em si mesmo e que está sendo suprido pelo álcool. Questionar-se a quem recorrer para se fazer entender, visto o que, seu problema pode ser mais simples do que imagina e, certamente, alguém pode já ter passado por ele e possa lhe trazer alguma solução.